Bezerra Facinas, torna-se adepto do Espiritismo. E ele, que tinha uma dispepsia durante 5 anos, sem conseguir tratar-se, socorrendo-se dos melhores médicos que ele mesmo conhecera, dos médicos da corte, que foram incapazes de solucionar, ouvi falar que um médium chamado João Gonçalves do Nascimento receitava medicações homeopáticas sem mesmo que o paciente estivesse presente. Bastava tão somente dizer o primeiro nome e a data de nascimento, e o médium receitista automaticamente, sem pestanejar, já receitava a medicação indicada, sem ter qualquer conhecimento de medicina. Bezerra, apesar de espírita, faz o que Allan Kardec nos propõe: duvidar, questionar, interrogar sempre. Kardec sempre nos queria pensantes, racionais, lógicos, submeter tudo ao crivo da razão e da lógica. E Bezerra pede a um amigo que leve apenas o seu nome e data de nascimento para o médium receitista. Chegando lá, o médium João Gonçalves do Nascimento, apenas com o nome de Adolfo e a data de nascimento, 29 de agosto de 1831, diz ao amigo: trata-se de uma personalidade proeminente. Diz qual é o caso, o problema, dá o diagnóstico preciso nos termos médicos. Ele passa a medicação homeopática. Lhe envia os vidrinhos do remédio homeopático gratuitamente. E o seu companheiro leva a Bezerra de Menezes. Curioso que o nome Adolfo não era sequer conhecido, porque Bezerra era famoso na política como Bezerra de Menezes e jamais como Adolfo. Não havia como médium receitista saber de quem se tratava. Um nome, aliás, muito comum naquela época. Bezerra toma a medicação e aquela doença, a dispepsia, que durava 5 anos, em apenas 3 meses, é praticamente curada, libertando daquele mal. Bezerra fica fascinado. Mas o mais extraordinário de tudo foi que, alguns dias depois, antes dele se dirigir ao seu trabalho, encontra com um vizinho, um amigo, que ele gostava de conversar sobre Espiritismo. Ele pergunta: doutor Bezerra, como é que estão as coisas, quais são as notícias, como é que está a sua saúde? E Bezerra diz: meu amigo, estou praticamente curado. Depois de lutar durante 5 anos buscando os melhores médicos, em apenas 3 meses, estou completamente refeito. Sinto apenas um certo peso nas pernas e um pouco de mal-estar na região dos rins. Mas, comparado ao meu quadro anterior, eu posso me dizer praticamente curado. E quando estão naquela conversa, chega o seu emissário, trazendo-lhe os vidrinhos homeopáticos que todos os meses o médium o enviava. Mas dessa vez não vieram só os vidrinhos. Vieram também, junto dele, papéis. Veio uma mensagem que, à distância de 1 hora, vem dizendo: meu amigo, ainda não estás curado. Como tu sabes, sendo médico, algumas doenças, alguns sintomas não são debelados completamente e podem ressurgir. E tua saúde é muito importante para nós. Continua o tratamento, prescreve a medicação. E Bezerra, diante de um amigo que o interrogava, surpreende-se, porque como poderia chegar aquela mensagem que distava 1 hora de bonde onde estava o médium, até ele falar com o amigo? E ele conclui que o espírito que editou a receita acompanhava-o na hora daquele diálogo com seu amigo, porque o horário de 1 hora entre a chegada da receita e o intervalo dele retornar a casa foi exatamente o mesmo. Adiante dessa prova irrefutável da comunicabilidade dos espíritos, Allan Kardec, Bezerra de Menezes cada vez fortalece mais sua fé. E 11 anos após a sua adesão ao Espiritismo, Bezerra faz um ato de muita coragem, como lhe era peculiar. Convida a todas as personalidades